xirra namorava o esqueleto no jardim. Enquanto tanto pega, estica e puxa. Pega, estica e puxa. E viva a festa da Xuxa. E todos dançam, pega, estica.